amor que flui do coração me faz resplandecer, Jesus, o meu louvor e adoração. Santo é Jesus, aleluia, aleluia, glórias ao Rei. Aleluia, aleluia, glórias ao Rei.